parceiro Thiago Rocha, que moda é essa, meu irmão? Vamos nessa, Thiago Senna! Em nome da SS Produções, meu empresário Sandro Senna, moral! Garçom, tenha paciência. Eu tô bebo, mas bebo com decência. Já tomei um barril de paixão, mistura de choro e traição. Aqui sentado com a solidão. O amor da minha vida foi cruel. Eu flagrei ela no motel com o meu melhor amigo. Por que fizer isso comigo? Feito fé. Tô apaixonado, jogado na falência, largado e desiludido, no bar dos traídos, na mesa da sofrência. Hoje eu vou beber, beber, beber, beber. Chora, chora, chora, feito um bebê. Sem você eu não tenho sossego. Sem meu bebê eu sou um bebê que perdeu o brinquedo. Essa daqui veio pra maltratar, meu parceiro Thiago Senna. Com certeza, meu irmão. Meu parceiro Wellington Produções. Tá, vai, vai. O amor da minha vida foi cruel. Eu flagrei ela no motel com meu melhor amigo. Por que fizer isso comigo? Amargou feito fel. Tô apaixonado, jogado na farrência, largado e desiludido, no bar dos traídos, na mesa da sofrência. Hoje eu vou beber, beber, beber, beber. Chora, chora, chora, feito um bebê. Porque sem você eu não tenho sossego. Sem meu bebê eu sou um bebê. Perdeu o brinquedo. Sem meu bebê eu sou um bebê que perdeu o brinquedo. Sem meu bebê eu sou um bebê que perdeu o brinquedo.